E sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente do começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez em quando boa noite. E sentimento seu nenhum. Você mente um. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você mente um. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era. César Figueiredo.